Que desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte localizador, permanece ajuste no 014. Para 2000, autorizado ILS, 014, Cerque Linda. Cerque Linda, pode voar Duna? Pois está, está autorizado. Confirme? Está autorizado Duna. Autorizado Duna, Cerque Linda. Sierra Kilo Índia, solicita cancelamento e ingressar na base da 17 pela direita, senhor. Beleza, e quando em contato com a torre, faz essa solicitação, ok? Sem problema, obrigado. Exatamente, pode chamar a torre na frequência no 895 para modificação. 1895, obrigado, boa. Pronto. Papá, Sierra Kilo Índia, boa noite. Solicita cancelamento, base pela direita, 17. Gente, Papá, Sierra Kilo Índia, PNFR cancelada aos 3-2, abandona final da 1-0 com curva pela esquerda, autorizado base pela direita, 17, chama na final 3GK. Autorizado base pela direita, 17, chama na final com 3GK, Sierra Kilo Índia. O pátio após o pouso vai ser qual? Abaeté. Ok, gente. É Aquilo Índia, avistado, pouso 30, pistola 7, ventona, 00 graus, 049. Autorizado, pouso 17, Aquilo Índia. Check o wind no Sol 137, backtrack autorizado, reporta livrando para Pod 5. Backtrack autorizado, reporta quando? Quando liberar a pista. Quando liberar, check o wind. Gente, boa noite, Jack Linda. noite, azul 6908, paciente da Brava. Azul 6908, acionando a identificação, deixa para o nível de voo 050 via chegada ao MED 1, né? 050 via, 6908. controle, muito bom dia. Centro 3170 com a informação. Bravo. Centro 3170, aciona a identificação. Deus sabia chegada por média 1 para o nível de voo 060. Azul 6908, desça para 2000 pés, ajustando 03, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 com 1003, reporte estabilizado, 6908. Controle, está 3170, solicita combustível projetado. Está 3170, aguarde. Obrigado. Zona 70 autorizado, TAP. Conectado, isso aí, Zona 70 da TAP. 170, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. 3 mil pés, 1 no 0, 1 no 3 ajustado, tá? 3, 1 no 7, 0. Sando azul, menor 08. Azul 6908, chama a torre, frequência 1118, decimal 95. 6905, obrigado. Azul 6908, passou. Durão. Gente, azul 6908, já avistado, pouso autorizado, pistana 0, vento 1, 00 graus, 049. Autorizado, pouso azul 6908. Azul 70, desça para 2 mil pés, autorizado ele é X-Tray, reporte estabilizado. Autorizado 2 mil pés e o procedimento X-Tray reportará estabilizado, tá? 3, 1, 7, 0. Controle, autorizaria a liberação de altitude e velocidade em TAP, botar 3170? comandante, informação Bravo. 1592, bom dia, senhora, a identificação, desça para 2000 pés, ajustando 0 no 3, vou direto Duna. Senhora, a identificação, descendo 2000 pés, modo Duna, com 1593. Azul 1908, no solo 04, libera direito, via taxi Foxtrot, mantém no escuro, taxi autorizado via Alfa, Kilo, parte 3, posição 3, Lima. Gente, Foxtrot, Alfa, Kilo, parte 3, 3, Lima, confirma? Afirma, posição 03, Lima. 03, Lima, Azul 1908, uma boa noite. Boa noite. Passou Duna, já agora recebeu um localizador com campo à vista, tá 3170. 3170, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, uma boa noite, 3170, tá. Salvador, um bom dia, até 3170, passou sim para baixado e travado, estabilizado no X-Ray da 10. Gente, está 3170, avistado, pouso autorizado, vento 100 graus, 05 anos. Livre pouso no 0, está 3170. Nós dois, autorizado em X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado em X-Ray, reporte estabilizado, 1592. Controle Salvador, boa noite, é o STAN 3520. STAN 3520, aciona a identificação, desça para 3.000 pés, ajuste no 013, voa direto TAP. ITAP descendo 3.000 pés no 013, o STAN 3520. Seu salve foi a 1-1, mantenha em escuta, está autorizado via Alfa, Juliette, portão 9. Alfa, Juliette, portão 9, né? Autorizado, Anota. Saiu com a nossa vez. Número 592, chama a torre frequência 118, decimal 95. 1189, saiu com a nossa, saiu com a nossa vez. Salvador, bom dia, voo no 592, CSA, Machado Travado. Bom dia, voo no 592, autorizado pouso, pista no zero, vento no 20 graus, 04 mais. Pouso autorizado, não, no zero, voo no 592. Então, 3530, desça para 2000 pés, autorizado ele é X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, X-Ray autorizado, reporte para estável, eu tenho 3530. Gol no 592, no solo 20, libera a direita, via táxi Foxtrot. Prossiga táxi via Alfa, Juliette, portão 7. Foxtrot, Alfa, Juliette, portão 7, no 592. autorizou avistando, TAM 3520. TAM 3520, chama a TAM em frequência 1 no 8 decimal 95. 395. Torre Salvador, TAM 3520. TAM 3520 avistado, pouso autorizado 1-0-1, 1-0 graus, 0-5-9. Pouso autorizado, TAM 3520.